esse é o DJ IDK. O melhor é de bobeira, de bobeira. DJ IDK, o moleque é brabo. Quer saber? Agora é só cachorrada. Aqui sim, ou você dança, ou o grave te balança. E se foda. Fica de quatro com o bonde atravessa. Ela chega aqui no baile, fica de quatro com o bonde atravessa. A novinha aqui do baile gosta de fuder a vela. Pensa ela vem se atracar, vai. Ah, se atraca no ponte, vai. Vem, vai no ponte, baseado. Vai no ponte, vai. Vem, vai no ponte, baseado. Deixa teu buraco lá. Deixa eu penetrar. Deixa eu penetrar no grau. Se eu penetrar, deixa. Se eu penetrar no grau. Se eu penetrar, deixa. Se eu penetrar no grau. Se eu penetrar, deixa. Se eu penetrar no grau. Se eu penetrar, deixa. Se eu penetrar. Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer. Solta essa piranha que tem dentro de você. De mete, mete, toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai safado, eu te empurrando a piroca. Esse é esse, de mete, mete, bota tudo, soca tudo, a vez puta, vai piranha, eu começo a chafar. Esse é esse, de mete, mete, bota tudo, soca tudo, a vez puta, vai piranha, eu começo a chafar. Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais. Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais. Se foda. Vinte e quatro por 48, na favela vai tocar.